6 ou 7. Estava de costas, encostado a uma árvore, parecendo um rato encurralado, exibindo os caninos num rosnado ameaçador. Jamie e Myers agigantavam-se acima dele, enquanto Fergus ficava a postos, atento com o senho franzido, o queixo apoiado no gancho. Rob McGillivray sacara de um punhal com o qual distraidamente arrancava lascas de madeira de um galho de pinheiro, olhando por vezes para o caçador de recompensas com um ar malicioso. Tenho a certeza de que o Jamie será capaz de fazer alguma coisa, disse eu, com esperança que isso não envolvesse muita violência. Ocorreu-me o pensamento indesejável de que o diminuto caçador de recompensas provavelmente caberia num cesto de comida vazio. Gut, Uta McGillivray anuiu com um meneio lento de cabeça, ainda a observar. É melhor eu não o matar. Repentinamente os seus olhos voltaram-se de novo para mim, azul claros e muito brilhantes. Mas se for necessário, eu mato. Acreditei piamente nela. Compreendo, disse eu cautelosamente. Mas, e peço que me desculpe, mesmo que esse homem tivesse levado o seu filho, vocês poderiam ir ao xerife também e explicar. As raparigas entreolharam-se novamente. Desta vez foi Hilda que respondeu. Nine, senhora. Ora veja, não teria sido tão mau se esse caçador de recompensas nos tivesse atacado no acampamento. Mas aqui embaixo? Ela regalou os olhos fazendo um meneio de cabeça na direção do campo de competições, onde um baque surdo e um urro de aprovação assinalavam algum esforço bem-sucedido. A dificuldade, aparentemente, era o noivo de Hilda. Um tal Davy Morrison, de Hunter's Point. O Sr. Morrison era um agricultor de alguma monta e um homem de valor, assim como um atleta perito nos mistérios de lançamento de pedra e arremesso de mastro. Ele também tinha família, pais, tios, tias e primos, todos do mais nobre caráter e, pelo que percebi, de atitudes opiniosas. Se Manfred tivesse sido levado por um caçador de recompensas diante de tal multidão, repleta de parentes de Davy Morrison, a notícia ter-se-ia espalhado à velocidade da luz e o escândalo resultaria no imediato rompimento do noivado de Hilda, uma possibilidade que, obviamente, perturbava Uta McGillivray muito mais do que a ideia de cortar a garganta do caçador de recompensas. Também era mau se eu o matasse e alguém visse, disse ela com franqueza, gesticulando para a fina cortina de árvores que nos escondia do campo de competições. Dee Morrison não gostaria. Imagino que não, murmurei, questionando-me se Davy Morrison fazia a mais pálida ideia de onde se estava a meter. Mas você? Vou casar minor raparigas muito bem, disse ela com firmeza, meneando a cabeça repetidamente para reforçar a ideia. Vou encontrar homens good, Furzi, homens bonitos e fortes, mite terras, mite dinheiro. Ela colocou o braço nos ombros de Zenga e abraçou-a com força. Nicht wahr, Liebchen? Ja, Mama, murmurou Zenga afetuosamente repousando a cabeça, cuidadosamente enfeitada com uma touca no amplo peito da sua mãe, a senhora McGillivray. Algo se passava do lado dos homens. As mãos do caçador de recompensas tinham sido desamarradas e ele esfregava os pulsos com semblante menos carrancudo, mas a ouvir Jamie com uma expressão cautelosa. Olhou para nós, depois para Robin McGillivray, que lhe disse qualquer coisa, e anuiu com a cabeça enfaticamente. O caçador de recompensas mexeu os maxilares como se estivesse a mastigar uma ideia. Então vieram todos ver as competições esta manhã, e procurar candidatos adequados. Estou a ver. Jamie enfiou a mão na sua bolsa e retirou algo que colocou debaixo do nariz do caçador de recompensas, como se o convidasse a cheirar. Àquela distância, não consegui perceber do que se tratava, mas a expressão no rosto do caçador de recompensas mudou repentinamente, passando de cautelosa para de alarmada repugnância. E há, só para ver, a senhora McGillivray não estava a observar. Deu umas palmadinhas em zenga e soltou-a. Nós vamos agora para Salem, onde isto mais na família. Talvez encontremos lá um bom man também. Myers havia recuado do local de confronto, de ombros relaxados. Enfiou um dedo sob a borda da sua tanga, coçou o rabo confortavelmente e olhou em volta, evidentemente sem qualquer interesse nos procedimentos. Vendo-me olhar para ele, recuou desengonçadamente pelo pinhal de pinheiros jovens. Não precisa de se preocupar mais, minha senhora, assegurou ele à senhora McGillivray. Eu sabia que o Jamie Roy trataria de tudo. E assim aconteceu. O seu rapaz está a salvo. Já? Disse ela. Olhou duvidosa para o pinhal, mas era verdade. As atitudes de todos os homens eram agora descontraídas e Jamie devolvia ao caçador de recompensas o seu par de algemas. Vi a maneira como ele as segurava com grande repugnância. Ele usara grilhões em Ardsmuir. Gott sei Dank, disse a senhora McGillivray com um explosivo suspiro. A sua figura maciça pareceu diminuir repentinamente à medida que ela libertava o ar. O homenzinho estava de partida, encaminhando-se para o ribeiro, afastando-se de nós. O som das algemas no seu cinto alcançava-nos num fraco tilintar de metal, ouvido entre os gritos da multidão atrás de nós. Jamie e Rob McGillivray estavam a conversar, enquanto Fergus observava o caçador de recompensas a ir-se embora, com a testa ligeiramente franzida. O que é que o Jamie disse ao homem? Perguntei a Myers. Bem, o montanhês lançou-me um sorriso franco, com falhas nos dentes. O Jamie Roy disse muito sério ao caçador de recompensas que ele tinha tido muita sorte por nós termos chegado aqui a tempo. O nome dele é Bobble. Aliás, Arley Bobble. Deu-lhe a entender que se tal não tivesse acontecido, esta senhora aqui, e ele fez uma mesura para Uta, provavelmente levá-lo-ia para casa na sua carroça e matá-lo-ia como a um porco, longe da vista de todos. Myers esfregou o nariz repleto de veias vermelhas com o nó de um dedo e riu-se à socapa, oculto pela barba. O Bobble disse que não acreditou nela. Achou que só estava a tentar assustá-lo com a faca. Mas o Jamie Roy inclinou-se para ele num gesto confidencial e disse-lhe que até ele próprio poderia pensar o mesmo, se já não tivesse ouvido falar da reputação de Frau McGillivray, uma famosa salsicheira, e se já não tivesse tido o privilégio de lhe servirem salsichas hoje ao pequeno almoço. Naquele preciso momento, Bobble empalideceu. E quando Jamie Roy retirou um pedaço de salsicha para lhe mostrar, oh meu Deus, disse eu, que me recordava vividamente do cheiro daquela salsicha. Eu comprara no dia anterior a um vendedor ambulante na montanha e só depois descobri que não fora curada como deve ser. E uma vez cortada, tinha um cheiro tão forte a sangue putrefacto que ninguém conseguira comê-la ao jantar. Jamie embrulhara o que sobrara da repugnante salsicha no seu lenço e guardara na sua bolsa, pretendendo obter o reembolso ou enfiá-la pela garganta do vendedor abaixo. Estou a ver. Myers anuiu com um meneio de cabeça, virando-se para Uta. O seu marido, senhora, Deus a abençoe. Rob McIlivray é um verdadeiro mentiroso nato. Abanava a cabeça solenemente a concordar com tudo e a dizer como moldar o seu trabalho a fim de abater bastante carne para a senhora. As meninas sufocaram o riso. O pai não consegue matar nada, disse-me Inga baixinho, nem consegue torcer o pescoço a uma galinha. Myers ergueu os ombros, bem-humorado, enquanto Jamie e Rob se encaminhavam para nós através da erva molhada. Então o Jamie deu-lhe a sua palavra de cavalheiro que protegeria o bóbulo da senhora. E o homem deu-lhe a palavra dele. Bem, ele disse que se manteria afastado do jovem Manfred. Disse Uta, parecendo um tanto ou quanto desconcertada. Ela não se importava nada de ser considerada uma assassina cruel e ficou muito satisfeita por Manfred estar fora de perigo. No entanto, ficou um pouco aborrecida ao ver manchada a sua reputação de salsicheira. Como se eu alguma vez fizesse uma coisa dessas, protestou, torcendo o nariz com desprezo para o mal cheiroso pedaço de salsicha que Jamie lhe ofereceu para inspecionar. Ratsfleisch! Abanou a mão num gesto desdenhoso. Depois virou-se para o marido e disse suavemente qualquer coisa em alemão. Em seguida respirou fundo, enchendo o peito de ar outra vez, e reunindo todos os filhos como uma galinha a proteger os pintainhos, instou-os a agradecer adequadamente a Jamie pela sua ajuda. Ele enrubesceu ligeiramente diante do agradecimento em uníssono e fez uma mesura. Gern geschehen, disse ele. Euer ergebener Diener, Frau Uta. Ela esboçou-lhe um sorriso radiante, a calma restaurada, enquanto Jamie se virava para se despedir de Rob. Que grande man, tão gentil, murmurou ela, abanando a cabeça ligeiramente, enquanto olhava para ele de cima a baixo. Depois virou-se e viu-me o olhar de Jamie para Rob. Pois, embora o armeiro fosse um homem bonito, de cabelo ondulado, escuro e curto, e traços bem delineados, também possuía uma estrutura óssea delicada como a de um pardal e era alguns centímetros mais baixo do que a mulher, alcançando apenas a altura dos seus ombros robustos. Não pude deixar de me questionar, considerando a sua aparente admiração por homens grandes. Bem, disse ela, encolhendo os ombros apologeticamente, amor, você percebe? Disse ela. Como se o amor fosse um mal necessário. Olhei para Jamie, que embrulhava a salsicha cuidadosamente antes de a enfiar novamente na bolsa. Sim, é verdade, disse eu. Eu percebo. Quando por fim regressámos ao nosso acampamento, os Kisholm estavam a despedir-se, tendo sido adequadamente alimentados pelas meninas. Felizmente, Jamie trouxera bastante comida do acampamento de Jocasta e eu, por fim, sentei-me para uma agradável refeição de omeletes de batata, pãezinhos com manteiga, presunto frito e, finalmente, café, questionando-me sobre o que mais poderia acontecer naquele dia. Ainda era cedo, o sol mal surgira acima das árvores, quase invisível, por trás das nuvens carregadas de chuva fina. Um pouco mais tarde, já bem aconchegada com o pequeno almoço e com uma terceira chávena de café nas mãos, aproximei-me e afastei a lona que cobria o que eu pensava serem os meus suprimentos médicos. Já eram horas de começar a organizar-me para o atendimento médico da manhã, examinando jarros de suturas, renovando o estoque dos frascos de ervas medicinais na minha arca, enchendo novamente a grande garrafa de álcool e preparando remédios que tinham de ser feitos no momento. Um pouco empobrecida das ervas mais comuns que trouxera comigo, o meu estoque fora aumentado pelos bons ofícios de Myers, que me trouxera várias plantas raras e úteis das aldeias índias a norte, e pela criteriosa permuta com Murray MacLeod, um jovem ambicioso boticário que se mudara para o interior e abrira a sua loja em Cross Creek. Mordi o interior da minha bochecha ao pensar no jovem Murray. Ele acolhia as detestáveis noções que passavam por conhecimento médico nos tempos correntes e não tinha escrúpulos em afirmar a superioridade de métodos científicos como a sangria e as ventosas diante da fitoterapia antiquada que bruxas velhas como eu estavam dispostas a praticar. Ainda assim, ele era escocês e, portanto, possuía uma veia forte de pragmatismo. Ele vira a poderosa complexão física de Jamie e apressadamente engolira as suas opiniões mais insultuosas. Eu possuía 150 gramas de absinto e um frasco de raiz de gengibre silvestre, e ele queria-os. Também era suficientemente esperto para se ter apercebido de que cada vez mais pessoas na montanha que padeciam de alguma maleita me procuravam em vez de recorrer a ele. E que a maioria que aceitava o meu tratamento melhorava. Se eu tinha segredos, ele queria sabê-los. E eu ficava mais do que feliz em lhe fazer a vontade. Ótimo, então ainda me restava bastante casca de salgueiro. Hesitei diante da pequena fileira de frascos na prateleira superior do lado direito da arca. Eu tinha vários hemenagogos, coosh azul, ergotina e poejo, mas colhi os mais suaves, tanaceto e arruda, deitando um punhado numa tigela e despejando água a ferver em cima para fazer a infusão. Além de favorecer a menstruação, o tanaceto era conhecido por acalmar os nervos e era impossível de imaginar uma pessoa mais nervosa, naturalmente, do que Lizzie Wemyss. Olhei para trás para a fogueira, onde Lizzie empurrava o resto da compota de morango para o soldado Ogilvy, que parecia dividir a sua atenção entre Lizzie, Jamie e a sua torrada, mas mais para a torrada. A ruda era um ótimo antelmíntico. Eu não sabia se Lizzie tinha parasitas, mas muitas pessoas na montanha tinham, e uma dose certamente não lhe iria fazer mal. Olhei disfarçadamente para a Belle MacLennan, questionando-me se não deveria colocar uma pequena dose de laxante no seu café também. Ele tinha o ar anémico, com as feições macilentas de alguém com parasitas intestinais, apesar da complexão robusta. No entanto, talvez o ar pálido de inquietação no seu rosto se devesse mais ao seu conhecimento de caçadores de recompensas nas vizinhanças. A bebé Joan berrava de fome outra vez. Marsali sentou-se, enfiou a mão sob o seu ariside para desabotoar o corpete e colocou a bebé a mamar na mama, o lábio trêmulo preso entre os dentes. Ela contraiu-se, arquejou de dor, relaxando depois um pouco quando o leite começou a fluir. Mamilos gritados. Franzi a testa e retomei o exame atento à minha arca de remédios. Teria eu trazido o unguento de lanolina? Não. Que chatice! Eu não queria usar gordura de urso com Joan a mamar. Talvez um pouco de óleo de girassol. Um pouco de café, minha querida. O Sr. MacLennan, que estivera a observar Marsali com perturbada simpatia, estendeu-lhe a chávena de café acabado de fazer. A minha mulher dizia que o café quente amenizava a dor de amamentar um bebê, e com um pouco de whisky, melhor ainda. As suas bochechas tristonhas animaram-se um pouco. Tang! Marsali agarrou na chávena com um sorriso agradecido. Estou enregelada esta manhã. Babricou o líquido fumegante cautelosamente e um leve rubor afluiu-lhe às faces. Vai voltar a Drunkard's Creek amanhã, Sr. MacLennan? Perguntou ela, educadamente, devolvendo-lhe a chave na vazia. Ou vai viajar para New Bern com o Sr. Hobson? Jamie ergueu o olhar incisivamente, interrompendo a sua conversa com o soldado Ogilvy. O Hobson vai para New Bern? Como é que sabes disso? Foi a Sra. Falls que me disse, respondeu Marsali prontamente. Disse-me quando lhe fui pedir emprestada uma camisa seca para o Germain. Ela tem um menino do mesmo tamanho. Está preocupada com Hugh, o marido, porque o pai dela, o Sr. Hobson, quer que ele o acompanhe, mas está com medo. Porque é que o Joe Hobson vai para New Bern? Perguntei, espreitando por cima da tampa da minha caixa de remédios. Para entregar uma petição ao governador, disse a Belle MacLennan. Não vai adiantar nada. Sorriu para Marsali um pouco tristemente. Não, menina, para lhe dizer a verdade, não sei para onde vou, mas não será para New Bern. Nem de volta para a sua mulher em Drunkard's Creek? Marsali olhou para ele preocupada. A minha mulher morreu, menina, disse MacLennan baixinho. Alisou o lenço vermelho sobre o joelho. Faz 2 meses. Ah, senhora Bell. Marsali inclinou-se para a frente e apertou-lhe a mão, os olhos azuis pesarosos. Lamento imenso. Ele bateu levemente na mão dela sem levantar os olhos. Gotículas de chuva brilhavam nos fios ralos do seu cabelo. E um fio de água escorria por trás de uma grande orelha vermelha, mas ele não fez nenhum movimento para o remover. Jamie levantara-se ao questionar Marsali. Agora sentava-se no tronco caído ao lado de MacLennan, colocando-lhe a mão nas costas delicadamente. Não sabia, Acaraide, disse ele serenamente. Não. MacLennan olhava fixamente para as chamas transparentes, sem realmente as ver. Eu, bem, a verdade é que não contei a ninguém. Não até agora. Jamie e eu entreolhámo-nos por cima da fogueira. Drunkard's Creek não devia abrigar mais do que 2 dúzias de almas, numas poucas cabanas espalhadas ao longo das margens do ribeiro. No entanto, nem os Hobson nem os Fowles tinham mencionado a perda de Abel. Era evidente que ele não tinha contado a ninguém. O que é que aconteceu, senhora Abel? Marsali ainda tinha a mão dele entre as suas, embora a apoiasse frouxamente, com a palma para baixo, sobre o lenço vermelho. MacLennan, então, pestanejou e ergueu o olhar. Ah, disse ele vagamente, tanta coisa aconteceu. E, no entanto, não foi assim tanta coisa, afinal de contas. A Abby, Abigail, a minha mulher, morreu com uma febre. Contraiu uma gripe. E morreu. E ele pareceu ligeiramente surpreendido. Jamie deitou um bocado de whisky numa caneca vazia, agarrou numa das mãos inertes de MacLennan e depositou a caneca na palma, mantendo os dedos dele no lugar com os seus próprios, até a mão de MacLennan segurar a caneca com mais força. Beba, homem, disse ele. Todos estavam em silêncio a observar. Enquanto MacLennan obedientemente provava o whisky, um gole atrás de outro, o jovem soldado, Ogilvy, mexeu-se desconfortavelmente na pedra onde se encontrava sentado, parecendo querer voltar para o seu regimento, mas manteve-se no mesmo lugar, como se temesse que uma partida brusca pudesse de alguma maneira magoar MacLennan ainda mais. A própria imobilidade de MacLennan atraiu os olhares e congelou todas as conversas. A minha mão pairou constrangidamente sobre os frascos da minha caixa, mas eu não tinha nenhum remédio para aquilo. Eu tinha o suficiente, disse ele repentinamente. Eu tinha. Ergueu os olhos da caneca e olhou à volta da fogueira, como se desafiasse qualquer um a contradizê-lo. Para os impostos, percebem? Não tinha sido um ano tão bom como se esperava, mas eu fora cuidadoso. Tinha 10 alqueires de milho guardados e 4 boas peles de cervo. Valiam mais do que os 6 chelins do imposto. Mas os impostos devem ser pagos em moeda corrente, não em milho, peles e blocos de índigo, como os agricultores costumavam negociar. A permuta era a forma de comércio comum. Eu sabia disso muito bem, pensei, dando uma olhadela para a mala de coisas singulares que as pessoas me davam em pagamento pelas poções e ervas medicinais. Ninguém pagava nada em dinheiro, a não ser os impostos. Bem, isso é razoável, disse MacLennan, pestanejando nervosamente para o soldado hoje o vi, como se o rapaz tivesse protestado. Sua Majestade não pode lidar com uma vara de porcos ou um par de perus, pois não? Pois não. Sei muito bem porque é que tem de ser em dinheiro vivo. Qualquer um vê isso. Eu tinha o milho. Poderia facilmente render 6 chelins. A única dificuldade, é claro, estava em transformar 80 galões de milho em 6 chelins de impostos. Em Drunkard's Creek havia quem pudesse comprar o milho de Abel e estavam dispostos a isso. Mas ninguém em Drunkard's Creek tinha dinheiro. Não. O milho teria de ser levado ao mercado em Salem, que era o lugar mais próximo onde se podia obter dinheiro. Mas Salem ficava a quase 64 quilómetros de Drunkard's Creek, uma viagem de uma semana, ida e volta. Eu tinha 2 hectares em cevada tardia, explicou Abel, madura e amarelada, à espera de ser ceifada. Não podia deixá-la estragar-se. E a minha Abby, ela era uma mulher pequena, franzina. Não podia ceifar e debulhar. Sem poder dispor de uma semana antes de fazer a sua colheita, Abel pediu ajuda aos vizinhos. São boas pessoas, afirmou ele. Um ou dois podiam emprestar-me 1 ou 2 pennies. Mas eles também tinham os seus impostos para pagar, não é? Ainda à espera de conseguir juntar o dinheiro necessário, sem ter de fazer a difícil viagem a Salem, Abel atrasara-se no pagamento e atrasara-se demasiado. O Howard Travers é o xerife, disse ele, limpando inconscientemente a gota que se formara na ponta do seu nariz. Ele veio com um papel e disse que tinha de nos despejar, porque os impostos não tinham sido pagos. Por necessidade, Abel deixara a mulher na cabana e partira apressadamente para Salem. Mas quando regressou, com os 6 chelins no bolso, a sua propriedade tinha sido confiscada e vendida ao sogro de Howard Travers. Na sua cabana habitavam estranhos e a sua mulher tinha sido embora. Eu sabia que ela não teria ido para longe, explicou ele. Não deixaria as crianças. E, de facto, foi lá que ele a encontrou, enrolada numa coberta esfarrapada e a tremer de frio, sob um enorme abeto, na colina que abrigava as sepulturas dos 4 filhos de MacLennan, todos mortos no primeiro ano de vida. Apesar das suas súplicas, Abigail recusou-se a descer para a cabana que fora deles. Não quis pedir ajuda àqueles que a destituíram de tudo. Se era delírio da febre que tomara conta dela, ou apenas teimosia, ele não sabia. Ela agarrara-se aos galhos da árvore com uma força demente, gritando os nomes dos filhos, e lá morreu à noite.